Tu és pó e ao pó retornarás. Lê-se no livro de Gênesis. Entretanto, inexplicavelmente, alguns santos e santas têm seus corpos, ou parte deles, preservados desse destino comum. É o caso de Clara de Assis, Bernadette, Catarina de Sena, Francisco Xavier, Rita de Cássia e, dentre tantos outros, também o humilde São Benedito. Menino pobre, nascido na ilha da Sicília, na Itália, em 1526, Benedito Manasseri era filho de escravos etíopes. Seu sobrenome é o mesmo do senhor de seus pais, dado a todos os escravos que lhe pertenciam. Mas seu primeiro nome, Benedito, quer dizer bendito, abençoado. Realidade plena para ele, não só porque foi libertado ainda pequenino, mas sobretudo por ter sido uma bênção para os outros ao longo de toda a sua vida. Até a adolescência, Benedito era pastor, cuidava de ovelhas. Quando jovem, tornou-se um eremita franciscano e depois continuou sua missão no convento de Santa Maria, em Palermo, onde passou o resto de sua vida, grande parte dela trabalhando como cozinheiro. Apesar de ser analfabeto, Frei Benedito possuía uma sabedoria única que, aliada à sua intensa vida de oração, o fazia ser procurado até por teólogos para lhes ajudar a compreender mais profundamente as Escrituras Sagradas. Seu testemunho de vida era admirado por todos, por isso seus superiores escolheram aquele humilde irmão para ser mestre de noviços. Depois, foi eleito superior do convento. Era imensa sua devoção à Mãe de Jesus e a São Francisco de Assis. Diz a piedade popular que, quando Benedito entrava em êxtase em suas orações, Maria lhe entregava seu menino para o carregar nos braços. Acima de tudo, ele amava Jesus e, na simplicidade de suas orações, continuamente referia sua vida ao Mestre de Nazaré. Quando terminou seu tempo como superior daquele convento, Benedito voltou às suas funções na cozinha, onde trabalhou até sua morte, em 4 de abril de 1589. O povo já considerava Frei Benedito como santo ainda em vida, inclusive atribuindo a ele vários milagres. Por isso, quando morreu, as pessoas pediam alguma relíquia sua no convento. Mesmo sua cama e colchão foram divididos em pedacinhos, porque todos queriam ter algo daquele santo homem em sua casa. E rapidamente se difundia a notícia de milagres que aconteciam junto à sua sepultura, que se tornava cada vez mais visitada. Devido a isso, 3 anos após sua morte, os frades daquele convento resolveram transportar seus restos mortais para a sacristia, onde haveria maior facilidade de acesso para os visitantes. Ao exumarem seu corpo, o mesmo estava intacto e exalava suave perfume. Hoje ele ainda pode ser visto em uma urna de cristal na igreja do antigo convento onde viveu. Canonizado em 1807, desde muito antes, São Benedito já era invocado como intercessor dos negros, pobres, humildes. Benedito, de fato, bendisse a Deus com sua vida. No mundo todo, a memória de São Benedito se faz em 4 de abril, dia de sua morte. Mas, no Brasil, ele é celebrado no dia 5 de outubro, data próxima à festa de Nossa Senhora do Rosário. De fato, em 1680, mais de 130 anos antes de ser declarado oficialmente santo, já havia imagens suas em diversas cidades brasileiras e algumas irmandades em sua honra no Nordeste, Sudeste e Norte do país. Sua presença é marcante nas tradições de Congado. A identificação com o santo negro, humilde, alegre, mesmo quando discriminado, paciente e com grande espírito de oração, o faz ser cultuado especialmente por pobres, negros, doentes e desempregados. Pelo fato de jamais ter permitido que um pobre saísse de mãos vazias do convento, mesmo em momentos de grande carestia para os próprios frades, São Benedito é carinhosamente invocado pelo povo como o santo protetor da cozinha, dos cozinheiros, contra a fome e escassez de alimentos, pois se relata também que ele multiplicava os pães. Ó abençoado São Benedito, alcança-nos de Jesus, a quem tanto amaste, a graça de também nós, por nossas palavras e ações, sermos uma bênção para o mundo. Faminto não só de pão, mas também de sentido, de justiça e de equidade no tratamento de todas as pessoas, de qualquer etnia e origem social. Faminto de atenção e cuidado com a vida. Assim seja.